Aproveita o tempo agora, pois tudo na vida é passageiro. Tem cada parinha para ver no lá, só tens de fazer para lá e para cá. Mexe com a gente, dá vontade de dançar. E com tanta mulher bonita, fica difícil de acertar naquela que vale a pena, que nos rouba o coração. Mas será que ela vai aceitar? Eu não sei dançar, vai dizer que não. Tem cada farinha para ver no lá, só tens de fazer para lá e para cá. Aguento mais ficar longe de ti.

nunca mais, oh nunca mais. Espero que estejam a passar uma boa tarde. Ora então, eu tenho aqui a primeira dedicatória, que é do Sr. Alberto para Paris. Ora, vamos dar um saltinho até Paris, muito bem. Ora, para a Sra. Isabel de Paris. Ora, aqui vai uma música dedicada pela parte do Sr. Abel daqui de Orleans. Ora então, vamos ficar com o Marco Paulo Moreno Moronita. É da parte do Sr. Alberto. Ora então, até já. Isto não estava. Pronto, vou ter que passar outra música. Ora, até já. Thank you. E muito bem. Ora então, vamos ver se eu consigo ir com a dedicatória para o, do Sr. Alberto para a Dona Isabel de Paris. Ora então, vamos escutar. Sou português imigrante Carlos Ribeiro e Maria Celeste. Ora então, espero que gostem. Ora então, vamos escutar. Até já. Vou-me embora. Deixo o pai e

deixamos estar à espera que chegue a hora de o depositar aonde vão depositar. Ora então, de seguida, vamos pegar num tacho para fazer o almoço. Normalmente, o feijão deve ser comido ao meio-dia, porque à noite é um bocadinho pesado. Então, pegamos num tacho, pomos-lhe duas boas cebolas picadas lá para dentro do tacho com o fundo coberto de azeite. E de seguida, deixamos alourar a cebola. Cuidado, mexer e estar atentas. Porque quando nós viramos as costas, aquilo passa tudo rápido. Então, temos que estar sempre a olhar para lá, que é para ela ir devagar. Então, vamos mexendo. Quando estiver castanhinho, botamos lá um copinho de água. E deixamos ferver bem aquela cebola, que está castanhinha. E deixamos ferver bem para ficar um bom refogado. Depois, vamos-lhe juntar mais aí depois de estar bem refogado, aquele copo bom de água, mais ou menos um quartilho. Depois vamos juntar aí mais duas ou três tigelas, ou dois a três canecos, como quiser, de água. E então, de seguida, vamos lá pôr os temperos. Ora então, temos tempero, que é um bocado de sal, temos um bocadinho de pimenta moída branca, uma malagueta, um bocadinho de piripiri, vá lá. Pouquinho, porque aquilo vai ganhando sabor. Então, e depois juntámos um raminho de salsa atado com uma linha, que é para depois ela se tirar para fora no fim do refogado, e antes, quando se meter o feijão, pegámos nela e tirámos-la para fora, que sai toda mais ou menos inteirinha, só que está lá e o sabor dentro. Duas ou três folhas de loureiro e duas ou três folhas de loureiro e dois dentes de alho bem picadinhos lá para dentro. E podemos juntar um bocado de bencle, de carne defumada, rodelas de chouriça, bocadinhos pequenos de vitela, também, e se tiver frango caseiro, não é, que há muita gente que tem aqui, pode juntar os bocadinhos de frango, também fica bem. E então pegamos na sola, que há aquelas corobetes que se compram, que já está partida, mas antes devemos-lhe dar uma cozedela ao lado, em água e uma aranha de sal e uma folhinha de loureiro, que é para sair aquele sabor. Então, juntamos tudo lá dentro a refogar. Já tenho sal, tenho os temperos, que eu já vos disse. E deixamos aquilo ir fervendo. Não se esqueça de juntar logo o sal, porque é para ficar aquilo tudo, carnes gostosas. Mas atenção, porque se botarem carnes defumadas, podemos juntar também um bocadinho de orelha fresca, ou até defumada, também é bom, tudo bom. E umas patinhas de porco também é uma delícia, depois de chuchar aqueles unhatos, é muito bom. Mas pronto, isso é ao gosto de cada um. E de seguida, quando estiver aquilo tudo bem guisado, também a juntar-lhe polpa de tomate. E depois, quando aquilo estiver tudo bem marinado, com a polpa de tomate lá dentro, tudo bem fervido, deixamos ferver, quando vi que a sola que está cozida, ou a vitela, que é aquilo que leva mais tempo a cozer, porque as outras carnes cozem mais rápido. Então, depois vamos ajuntando e cobrindo aquilo com um bocadinho de água. Mas ajuntamos a água do feijão que cozemos. Aquela água de cozer o feijão é que vai ajuntar ao feijão. Depois ajunto-lhe o feijão, ao gosto das pessoas que vocês querem estar a fazer, mas também se sobrar, também não se perde. Ora então, e ajunto-lhe o feijão com a água, como vê que deve ficar mais ou menos, nunca deito a panela cheia de água, não. Nunca pode passar para cima mais ou menos 5 cm só. E deixar ferver assim depois o feijão, e depois, quando já o feijão depois já está cozido, basta cozer aí 7 ou 8 minutos a ferver, tudo junto. É? E depois, de seguida, deitam também, a seguir ao feijão, pode botar um bocadinho de colorau. É colorau, normal, doce. Botar um bom bocadinho de colorau quando juntarem o feijão, que é para ficar um bocadinho colorido, que é melhor. Pronto, e está tudo pronto. E pode-lhe juntar depois umas peneirinhas de salsa, quando já está pronto. A bem dizer, pronto, podem juntar as peneirinhas de salsa verde, não é? E juntar picadinha, como vocês quiserem, ou a gosto, ou mais grande ou mais pequena, depende do gosto de cada pessoa. Ora, pronto, isto está pronto. Se quiser acompanhar com um bocadinho de arroz, uma salada também dá, o arroz seco, não é? Que toda a gente sabe fazer. E isto está pronto para comer. Um bom almoço, quando fizer, e um bom apetite. E vamos continuar com a música. Então, até já e uma boa continuação de uma boa tarde. Esta música vai ser para todas as pessoas que estão à escuta da minha música, especialmente para Maria Fernanda, que está em recuperação de uma pequena cirurgia, esperamos nós todos bem, e que esteja tudo bem com ela e com todos aqueles que mais precisam dos nossos grandes heróis, que é dos nossos médicos. Ora então, esta música é dedicada para eles todos, os doentes. Ora então, até já. E uma banhagem. Há dias fui me deitar, o retrato fui beijar, como é sempre meu desejo. Vi sua boca mexer, parecendo querer me dizer: é tão doce esse teu beijo. Ainda me deixaste o teu retrato por ti. Mãe, o teu retrato tão lindo, parece que está sorrindo noite e dia para mim. Essa mulher tão querida, que para me dar a vida, a sua vida perdeu. Meu Deus, vos peço a rezar, e para recompensar, dá-lhe um bom lugar no céu. Muito bem. Liguem-se à antena da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, mais uma dedicatória da parte do Sr. Saruga para todo o auditório, para todos os animadores, incluindo o Manuel Lourenço, que ele gosta muito de dedicar-lhe músicas para ele, mas também é para nós, porque também somos animadores. Ora bom, e então aqui vamos ficar, para toda a família dele, para todos os netinhos, para todas as pessoas que o conhecem, para todas as pessoas amigas. Ora então, aqui vamos ficar com Dina, Amor de Água Fresca. Espero que ele goste. Então, até já. Da minha parte, vou fazer uma dedicatória para o Consulado de Paris e para o de Orleans, que são todos da mesma, que estão sempre bem dispostos para todos os funcionários, tanto do de Paris como do Orleans, espalhados por esse mundo adiante. Ora, para todos os funcionários, eu vou-lhes oferecer o hino de Portugal, que eles tudo merecem, que eles estão sempre de mãos abertas, sempre à espera de nos ajudar em tudo aquilo que nós precisamos. Ora, então vamos ficar com o hino nacional da minha parte para os consulados espalhados pelos quatro cantos do mundo portugueses. Thank you.

assim, vamos ficar com a nossa Linda de Souza, Uma Moça Chorava. Ora então, vamos escutar. Até já. Ela canta e dança Liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel. Liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Ora, é muito bem, e agora vamos ficar com o Malhão Traçado, o grupo folclórico. Ora, então vamos lá, toca dar um pezinho de dança aí para casa. Tenho aqui, vamos até Portugal, até Amarante. Muito bem. Ora então, uma dedicatória de Natália de Carvalho de Amarante para seu pai António e sua mãe Rosário, que estão aqui em França, em Orleans. Ora então, o meu bem-aja para todos vocês que estão à escuta da minha emissão das 17 às 19 todas as quintas-feiras. Ora então, vamos ficar com a Mãezinha do Céu, Eu Não Sei Rezar. Ora então, vamos escutar, até já.

Reparei muito bem. E assim cheguei ao fim da minha missão. Espero que tenha sido do vosso agrado. Da minha parte foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia. E para a semana cá estarei, se Deus quiser, sempre com umas músicas para vocês. Ora então, tenham todos um bom fim de semana, fiquem com Deus e tenham todo cuidado com o nosso vírus que anda por aí, por toda a parte do mundo. Ora então, até para a semana e um bom fim de semana a todos vocês. Fiquem com Deus e tenham todas as proteções, façam um chazinho quentinho, de limão, que faz muito bem ao deitar quentinho. Ora então, aqui vos deixo com o RTP Internacional para ouvirem as notícias lá de baixo, que também faz bem escutar. Até já, até para a semana, se Deus quiser. Estavam instalados num quartel em Tavira. As autoridades já conseguiram localizar 8 dos